Meus amigos e meus irmãos, os estudiosos do texto sagrado sofrem de um problema, alguns deles, nem todos, ou exceções deles, porque querem ver ao pé da letra o significado das profecias, e aí pronto, não entendem a simbologia, os símbolos que estão ali, não decifram a simbologia, não veem os símbolos. Então, quando fala assim em Israel, eles só imaginam o Estado hebreu. Aí pronto. Ipso facto, eliminam as outras nações, inclusive as próprias nações de que fazem parte. Nós não pensamos assim. Escrevemos esta página, a profecia e o futuro do Israel de Deus. Os que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir e consciência universalista e espírito fraterno gostarão muito desta página. Observem bem o título: A Profecia e o futuro do Israel de Deus. Assim como existe o Estado de Israel, dos nossos irmãos judeus, cuja restauração foi profetizada há milênios, no Oriente Médio de tantas confusões, existe também o Israel de Deus, do qual falaremos aqui. Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 60, versículo 2. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória viverá sobre tua cabeça. Profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande, tão terrível, que não houve outro semelhante na terra. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado desse tormento. Meus amigos e meus irmãos, apesar de tanta dor anunciada, não há o que temer se realmente honrarmos o nosso compromisso legionário da boa vontade, assumido com o Cristo. O profeta Obadias conforta os corações dos fiéis e dos perseverantes no seu livro, versículos 15 e 17. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, mas no monte de Sião haverá libertação. O que esta minha palavra foi proferida no templo da boa vontade. Aí vem com aquele gosto do improviso, em cima de alguns dados, né? Daqui para a frente, entremeamos na nossa palavra um bate-papo com Jesus. É como se eu e todos aqueles que estão integrados nesse pensamento libertário da religião de Deus, estivéssemos respeitosamente falando com o divino chefe. Integremos-nos então neste fraternal colóquio com o Senhor dos nossos destinos. No templo da boa vontade, o sólio da liberdade. Todavia, quantos, ó Jesus, já terão enxergado esta verdade cristalina? Quantos, Senhor? Mas, ó Cristo de Deus, os que aqui estão, estes vanguardeiros do terceiro milênio, já entenderam, já enxergaram esta realidade que criaste no Brasil, para o Brasil e para o mundo. E é para estes bem-aventurados o conforto do Velho Testamento na palavra inspiradora do grande profeta Isaías, capítulo 49, versículos 24 e 25. Poderia tirar-se a presa ao valente? Ou os presos livremente escapariam? Mas assim diz o Senhor. Por certo que os presos serão arrancados ao valente. E a presa do tirano escapará. Porque contenderei com os que contendem contigo. E os teus filhos eu resgatarei. Ora, o Israel de Deus é o rebanho único de Jesus, que teremos de proclamar, ó jovens da religião de Deus, da legião da boa vontade, do Centro Espiritual Universalista, ao céu da religião divina. Que teremos de proclamar a todo o mundo, porque a hora é realmente esta, não haverá outra, pois os tempos chegaram. As coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, têm de ser discernidas espiritualmente. Todos podem alcançar agora, podem entender agora, porque resolvi convocar os legionários da boa vontade a deixarem surgir com toda a força dentro de si mesmos o talento que eles já têm naturalmente de pregadores da palavra de Deus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, neste final de ciclo apocalíptico e abertura de um ciclo novo para a humanidade. O planeta Terra deixará de ser orbe de expiação e será alçado a categoria de orbe de regeneração. Está claro. Quando abrimos ao povo a sala do silêncio, o fazemos para que as pessoas, interiorizando-se no bem, Descubram a fortuna que há em cada uma, frutificando desde que existe o universo. Porque se bem é Deus, e Ele é anterior a tudo na criação. E como Deus é realmente anterior a todos os seus filhos, Ele é o Criador, por ser o incriado, antecede a todas as suas criaturas. A sua riqueza trata-se de uma fortuna riquíssima, incessantemente se reproduzindo, posto que Jesus nos ensina no Evangelho que devemos multiplicar os nossos talentos. Ora, Jesus e Deus são um. Ele próprio o diz. E se Jesus fala, é porque Deus falou antes. Se Deus manda multiplicar os talentos, é que Ele próprio faz isso por todos os séculos dos séculos. E Jesus diz também que somos o templo do Deus vivo. Por acaso, poderá existir alguma fortuna maior do que a contida no templo do Deus vivo, que somos nós? Não. Evidentemente não. Vejam bem, Deus vivo, Deus, riqueza espiritual, que depois se transforma em riqueza material. Porque o ensinamento do Cristo é este: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Templo da boa vontade, a profecia e o futuro do Israel de Deus. Com este conhecimento, adquirido por força da oração e da vigilância, isto é, da prece e do trabalho, gloriosamente fazemos parte do Israel de Deus. Graças ao Pai Celestial, isto é, oração, e à nossa perseverança, isto é, trabalho, porque Ele não tem privilegiados. Basta ver que Jesus disse que a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Apocalipse do Cristo, capítulo 22, versículo 12. Voltemos ao profeta Isaías, considerado o quinto evangelista, porque no Velho Testamento profetizou como ninguém a vinda de Jesus, o triunfo do Espírito sobre a matéria. O Cristo revelou: eu venci o mundo, e vós, se me acompanhardes, vencereis também. Vejam agora como é rico o Velho Testamento. E a gente que o considera superado, quanta cegueira! Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 24 e 25. Repetindo: poderia tirar-se a presa ao valente, ou os presos livremente escapariam? Mas assim diz o Senhor Deus: por certo que os presos serão arrancados ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu resgatarei. isto aqui traz um conforto extraordinário. Porque muitas vezes a gente pensa que tudo está perdido, perdido mesmo. É como se diz, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas temos que ser perseverantes no Israel de Deus, o rebanho único de Jesus. Então, deixaremos de ser presa de Satanás, quer dizer, da ignorância espiritual. E já que fomos arrancados por Deus dessa ignorância, temos que fazer o mesmo aos nossos irmãos pelo mundo. Necessitamos oferecer a Jesus os bons frutos do nosso trabalho, pois ele ensinou que se conhece a árvore justamente pelos frutos. Conhece-se então o ser humano, seu espírito eterno, naturalmente que por suas boas obras. Deus diz por intermédio do profeta Isaías que nos arrancará ao valente ou ao tirano. E aí estaremos com ele, formando o Israel de Deus, o rebanho único de Jesus, que teremos de buscar em todo o mundo. Temos que fazer esse trabalho aqui embaixo, senão nossas vidas não terão justificativa. Povos, multidões, nações e línguas. A descrição da grande meretriz. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, vem e eu te mostrarei o julgamento da grande meretriz que se encontra sentada sobre muitas águas. Que são essas muitas águas? O Apocalipse responde também no capítulo 17, mas no versículo 15. As águas que tu viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 8 do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, revela que os restos de Jacó estarão em todas as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque. Ora, esses restos de Jacó não podem ser de um povo apenas. Porquanto toda a humanidade é criação divina. Por que então esse privilégio? Esses restos de Jacó serão salvos, mesmo estando no bosque, no meio de leões ferozes. É evidente, pois, que existe, resistindo ao mal pelos séculos, o Israel de Deus, formado de judeus e de gentios, de circuncisos e de incircuncisos. O Israel universal, citado por Paulo Apóstolo, um dos precursores do ecumenismo irrestrito, pregado pela religião de Deus. Posto que já naquele tempo dizia na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim sermos nós nova criatura diante de Deus, é claro. Aqui mesmo na Legião da Boa Vontade, temos homens circuncidados e incircuncidados. Homens de quem foram retirados os prepúcios e homens que têm prepúcios. Isso era uma lei de Moisés, que visava principalmente a higiene, porque os homens viviam num deserto quentíssimo, favorecendo a putrefação. Depois, com o passar do tempo, tal costume transformou-se num sinal de distinção para o povo hebreu e ficou de tal forma marcado na tradição, principalmente dos sacerdotes, que aquilo era um sinal de preferência de Deus por aquele povo escolhido, que afetou a mente ortodoxa, e até mesmo de homens esclarecidos, como o apóstolo Tiago, a ponto de quase provocar uma cisão no cristianismo nascente, nos embates surgidos entre ele e Paulo, se não fosse o espírito conciliador de Pedro, a obra de Jesus teria sofrido grande prejuízo. Ora, o povo hebreu era povo escolhido àquela altura, porque se tratava de uma nação monoteísta, no meio de várias nações politeístas. Mas hoje muitos povos são também monoteístas. O povo escolhido de agora, o Israel de Deus, o rebanho único de Jesus, está entre judeus, árabes, americanos, franceses, brasileiros, cubanos, russos, chineses, italianos, negros, brancos, amarelos, vermelhos, mestiços, entre ateus materialistas e religiosos. Estou mostrando com isso que em todos os rebanhos, os incircuncisos e os circuncidados, quer dizer, judeus e gentios, eleger-se-ão ao reino divino pelos seus atos. Unicamente por isso. Pois a preferência quem a faz para a salvação somos nós mesmos. Pois Jesus diz que a cada um será sempre concedido de acordo com os bons frutos que produzir. E fala o apóstolo dos gentios. Agora versículo 16 do capítulo 6. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que não levem em consideração ser o homem circuncidado ou não, que somos todos filhos de Deus, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quer dizer, a parte da humanidade que se escolheu a si mesma pelas boas obras. Deu-se a si mesma o privilégio de formar o Israel de Deus, a confraternização de povos, línguas, nações. A minha missão é mostrar a vocês que o silêncio pode ser alcançado dentro da maior balbúrdia humana, quando tivermos sabido apagar a balbúrdia dentro de nós. E aí poderemos ouvir o Israel de Deus. O perigo é o caos no interior da criatura humana. Eu mesmo posso escrever com as crianças fazendo a maior brincadeira, a maior confusão, pois naquele momento estou procurando garimpar dentro de mim aqueles tesouros que Deus colocou dentro de mim, como fez com todos vocês. Pois ninguém é privilegiado na criação divina. E Jesus reitera que, quando voltar com seus santos anjos sobre as nuvens, vindo sobre as nuvens, como está no Apocalipse e no Evangelho, dará a cada um homem, povo e nação, conforme as obras de cada um. Se soubermos realmente nos interiorizar, jamais seremos apanhados de surpresa por fato algum. Como diz o irmão Zaru na oração da Ave Maria, nenhum legionário será apanhado de surpresa. Jesus pode voltar a qualquer momento. Vimos no programa anterior a palavra dos profetas Miqueias e Isaías. Isaías fala que Deus nos arrancará das mãos dos tiranos e das prisões. Tiranos são aqueles que nos mantêm na ignorância espiritual, afastados do Israel de Deus. Ora, em profundidade, nós é que somos os tiranos de nós mesmos. Ninguém pode fazer mal a quem quer que seja, a não ser que a pessoa conceda a outra esse direito de lhe fazer mal. Isso é um ensinamento muito importante. Vocês são iniciados espirituais e sabem disso. Deus não nos deixa ao léu. Já contei que o Gandhi padeceu muitas cadeias, somando-as todas cerca de 6 anos. Contudo, sempre saía mais forte e lá escrevia mensagens extraordinárias para o seu povo. Porque tinha seu espírito livre. Ninguém pode aprisionar a alma de um homem livre, esclarecido. Ninguém pode aprisionar a alma de um homem esclarecido pelo poder de Deus, de uma mulher libertada da ignorância espiritual. Quando digo homem livre, mulher libertada da ignorância espiritual, naturalmente não estou falando de homem licencioso, nem de mulher impudica licenciosa. Como pode ser que alguém entenda assim, pois tudo ainda é possível neste mundo, deixo bem claro, para que amanhã ninguém se dê mal, porque neste planeta tudo tem consequência. E a morte não acaba com coisa alguma. Zaru proclamava que não há morte em nenhum ponto do universo. Portanto, não existe impunidade também. O Israel de Deus está no mundo visível e invisível, onde se encontram dispersas aos bilhões as ovelhas de Jesus, à ansiosa espera da nossa pregação. Conforme se lê na 11ª chave bíblica da volta triunfal do Cristo Jesus, escrita pelo saudoso irmão Zarur, evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo Estadista. Que já vem em nossos corações para sempre.